Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Ontem tivemos a primeira sessão ordinária do mês de março na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e, enfim, inúmeros debates. Bastante, né? Os vereadores, ânimos acirrados e tudo. Agora, ontem aconteceu um fato curioso ali no Legislativo que eu me vejo na obrigação de comentar aqui. Veja vocês, já foi dito aqui que o prefeito tem maioria naquela casa, ele tem governado com a relativa liberdade porque tem um apoio da maioria dos vereadores, que fazem efetivamente oposição ao prefeito ali. Um que faz uma oposição desenfreada, que eu chamo até de invertebrada, é o Nilton Bobato, que pertenceu, era íntimo da administração anterior do Paulo Macedônio, foi diretor do Paulo de Saúde, e hoje o Bobato é uma espécie de paladino da oposição ali no, na Câmara. E ele e outra é a Anice Najib Ghazou, do PT, né, para atual presidente do PT aqui também, que faz uma oposição assim mais ou menos invertebrada. De uma hora ela é situação, outra hora é oposição. O que a gente nota no, na performance da Anice é que ela quer chamar a atenção para si. Por exemplo, há pouco tempo ela entrou com várias dezenas de projetos de lei, alguns inconstitucionais. Agora, mais recentemente, nesse episódio da Tom Maior, aquela escola de samba que criou um samba para homenagear a cidade, ela foi para a tribuna e ficou lá bravíssima, dizendo que aquilo era um absurdo falar em muambeiro, e realmente ela ficou pregando sozinha no deserto, porque todo mundo, os principais formadores de opinião da cidade, jornalistas e tudo, escreveram no sentido de que não viam nada demais em falar sobre muambeiro. Ora, nós temos essa pecha assim de sermos ligados à muamba. Tem Cidade do Leste que está ali, todo mundo sabe, ali é o império da muamba. E por que não dizer? E bom, esse foi um fato que ela ficou falando sozinha. Bom, e voltando ao assunto, o Nilton Bobato conseguiu fazer aprovar um requerimento para que fosse a Câmara oficiasse ao judiciário local, né? Uma das duas fazendas, varas fazendárias, tem duas, a primeira e a segunda, no sentido de um pedido de liminar em tutela antecipada. O que é a tutela antecipada? A tutela antecipada é quando está presente o fumus do bom direito, aquelas coisas, aqueles pré-requisitos, pedindo à justiça que interceda junto à Fundação de Saúde, os dirigentes da Fundação de Saúde, para que forneça informações, documentos que foram pedidos e eles não teriam fornecido. Portanto, a Câmara entendeu de bater a porta do judiciário. Eu acho que até um excesso. Por que não? A Câmara tem poderes para convocar lá no plenário, para dar explicações, o secretário municipal de saúde, o Charles Bortolo. Bastaria convocar o secretário de saúde, os diretores de saúde, tem quatro, né? Convoque-os. Eles iriam lá na Câmara e dão as informações necessárias, mas preferiram bater a porta do judiciário nesse pedido de liminar em tutela antecipada. Vamos ver se a justiça irá acatar o pleito. Lembrando que o juiz, antes de apreciar o pedido, vai pedir que o Ministério Público se posicione. Depois de ouvir o Ministério Público, ele vai dar o parecer se defere ou indefere o pedido. O que chama atenção nesse caso é que, dos 15 vereadores lá, 8 aprovaram esse requerimento do Nilton Bobato. Isso seria, em tese, um princípio de rebelião, né? Porque o Reni, esse tipo de informação não interessa ao Reni. Pode não interessar, não sei, mas à primeira vista não vejo nada que o prefeito possa estar escondendo da Câmara. O jogo é aberto, enfim, vamos aguardar para ver no que vai dar. Lucas, e falando em rebelião, ontem tivemos uma rebelião política no Congresso Nacional? Verdade, a primeira de grande monta. Depois de 3 anos de governo Dilma, foi a primeira. Houve lá uma votação, essa rebelião, os chamados insatisfeitos, né, que a grande maioria é de membros do PMDB, alguns até do PT também, aprovaram por 262 votos contra 28 contrário. Foi aprovado lá um pedido de investigação de uma operação que está envolvendo a Petrobras com a notícia de suborno envolvendo governo uma empresa holandesa, né, aí do segmento de petróleo também, de energia. Há uma denúncia de que houve pagamento de suborno da ordem de 139 milhões. E essa pseudo-base aliada da Dilma votou contra os interesses do Palácio, porque aprovou essa investigação. Isso foi um fato inédito e justo na hora que a presidente... Ela disse ontem uma frase que está sendo repercutida por toda a imprensa. Ela disse que ela e o PMDB, a relação é muito boa. Ela só tem a agradecer o PMDB. Portanto, houve esse fato lá no Congresso. Isso, nós já dissemos aqui, é o prelúdio do que está por vir. O que está por vir é o seguinte, muito mais infidelidades, porque o PMDB, aquele tal blocão lá, que é formado por membros de nove partidos, eles querem cargos, querem mais ministérios. A Dilma vai ter que administrar isso aí de uma forma ou de outra. Você falou da frase da Dilma, ela disse que o PMDB só lhe dá alegrias. Perfeitamente, Guilherme, essa é a frase correta, só lhe dá alegria. Só que aqui no estado do Paraná, ontem, inclusive, o presidente do PMDB no estado, o deputado Osmar Serralho, disse que a tendência quase que certa é que o PMDB estadualmente se alie ao PSDB. Exatamente. E não esqueçamos que o presidente do PMDB aqui no estado, Osmar Serralho, que é ligado a Orlando Pessutti, ele faz parte desse blocão dos nove partidos lá, é o tal blocão que está revoltado com a presidente Dilma. Ele disse sim, lá aproveitou um momento crucial e disse, mais uma vez, frisou que a tendência do PMDB do Paraná seguir o Beto Richa na eleição, apoiar o PSDB, os tucanos, é muito forte, né? Então, o que nós estamos sentindo aí é que está havendo uma mudança nos rumos dessa relação PMDB-PT. O PMDB, durante os três anos da Dilma, apoiou, teve cinco ministérios, e agora é aquilo que eu falei, eles querem mais, e começou esse jogo de empurra aí, e vai aumentando, vai engrossando o caldo, até um ponto que a Dilma terá, eu acho que ela terá que abrir mais, porque é assim, o sistema é esse, o PT criou esse sistema cruel de dar ministério a troco de apoio político, e ela agora é que se vire aí com esse esquema, né? Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu voltarei, tenham todos um bom dia.